O animal toca, toca tudo do Pará. Que isso, WM? Eita, me chama pra bagunça, hein? Primeiro round, segundo round. Vai ser os dois rounds com elas batendo no paredão. Se prepara aí. Chama. Vai. Ah, o que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito. É que entre elas. E aí, gente? Um atrito. Bora começando assim no Caribe. Mais é a quinta mais top da cidade. E a mulherada? Vai começar o conflito. Essa música aí, mano! Soca, soca, toma, toma, bate, bate, vontade. Soca, soca, toma. É do jeito que tem que ser! No clima da mulherada! Então bora! Bora pro segundo round, daí! Vamos embora, vamos embora! Chama ela! Vai começar o combate! Vai, soca, soca, toma, toma, bate, bate, com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, bate, vai! Soca, soca, toma. Bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma. Bate, bate, vai. Vai quebrando, vai dançando. E a galera de Castanhal tá aqui presente com a gente em peso. Na quinta mais top da cidade, no Caribe. Aqui no Crocodilo. Bora, galera de Castanhal, como é que é? Vamos lá. Tops da ruxadeira. Isso é pipi soltido, boizinho. Ficar no talentinho, quebra de latinho. Desce na puta, o som desse pontinho. Vai quebrando! Talentinho, quebra de latinho. Desce na puta, o som desse pontinho. Ficar no talentinho, quebra de latinho. Gigante! Ô gigante! Gaiola, tô na onda embrasada. O dia toda a brincadeira. Que toco pra vir na quebrada. O balão já tá aceso. E eu já tô bem queijo. Brincadeira do momento. Oh, virou, foi rave. Como é que é? Mas eu fiquei sem chão. Com vocês, pra vocês, Léo Santana. Isso é o gigante. O boyzinho. Fica no talentinho. Chora, quebra de ladinho. Vai quebrando o som. Esse pontinho, agora fica no talentinho, quebra de ladinho, flexão na popa, ah, o som desse pontinho. É sua hora. O grave bateu, aperta no chão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Bota o bumbum dela no paredão. Bota o bumbum dela no paredão. Bota o bumbum dela no paredão. Quebra tudo! O bumbum dessa negona gosta da trilha sonora. O bumbum da Patricinha. Substituto tá na parada. Já aqui no Caribe. Hoje tomei a sua. O aniversário do Miguel. No camarote. Aí, Miguel. Parabéns, vamos pra cima. Quebra tudo no gigante. Bota o bumbum dela no paredão. Mexeu, tremeu. Bota o bumbum dela no paredão.

Aí, Pierre, já fala pra essa filha da puta aí que eu não tô brincando, não. O mar tá lá embaixo, nós tá aqui em cima, ela tá achando que nós tá brincando. Aí. Não tô brincando. Não tô brincando. O quê? Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Não tô brincando. Não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Prazer. É de tica louco. Eu solto o satanás. Manda aí minha voz. Com a novidade nova, o chocolate da colada. Veja essa primeira dama aqui, ó. Esse é o passinho. Bora, Mequezinho, revoltados do pop. Estão aqui, ó. Eu já lancei. Pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule. É a volta do Gustavo, meu irmão. Deixa de calma. Os gatos da net, é? Junto com o Danilo. Já. Sem passamento. É. Gustavo tá rock doido. Deixa filho do SWAT. Deixa pule, deixa pule, deixa pule, W beat. Tamo no isco hoje. Vai, vai, vai, vila Brasil. Pra cima! Ficado com a novidade nova. Esse é muito fácil. Vem, e vem, vem, vem, vem. Ele tá enchendo o saco, me chamando de amor. Hoje ele. Oi, meu amor. A putaria me abraçou. Ele tá enchendo o saco, me chamando de amor. Hoje ele se deu mal. E o DJ Patrese. Vamos na área! Porque eu quero putaria. Quebra tudo, vai! Lá começa de noite. E só termina de dia. Tá tcheca, tá tchequinha. Quebra tudo. Crocodilo que detona. Cada que vai te fazer dançar. JS no comando, vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Manda pra só. Evoluiu. Ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Evoluiu. Vai brisa, vai vir o Kevin Page. No tabazão, te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer. Seja no Linza, no PPG. Pode começar se liga aí, malvada, não que agora eu vou. Um abraço também. Diferenciado que vai te fazer. A Luana que tá no berço hoje. Parabéns, Luana. 19 aninhos, né? Tá no berço, parabéns. A Colatine conhece. Bora lá. Se liga aí, malvada, não que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Ritmo contagiante tá na mente dela. Mano, o Léo. Safadinhas. É tudo. Ritmo agressivo. Tudo Santana. E vai tá fluindo. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu vou no Rio. Daga boladão. Agora, filha! Como é que tem coragem de falar na minha cara? Só Marília, tá agora! Cê pede, não toma! Tava lembrando de você, se vai de barara. Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada. Não me importa a hora, pode ser de madrugada. Você sabe que me amarro na sua sentada. Menina levada. Quando eu tô na estrada. Quando eu não resisto, tô a carne. Meu parceiro Jay César também na Rottweiler. O homem tá na área. Mas você que tava aí, mano. É na Rottweiler, verdade. Só faz comigo. Tô aqui comigo, ó. Aqui. Tava lembrando de você se mais. Já vem! Toda hora Manda foto, manda vídeo, me deixa esticada. Saio da minha cama e broto logo na sua casa. Cê tá ligado que eu sinto, sinto, sinto, sinto seu safado. Cê me olhando com essa cara de chapado. É minha brisa que te deixa todo lombrado. Perdoe-se de bobeira. Meu parceiro Gabriel de compromisso. Tá aqui pra cima com a gente também. Aquele abraço do Patrese, moleque. O Gustavo tá rock doido. Mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais. Bora! Do que tu é capaz. Então você chuta o balde. Nós mete o louco. Sede de baile. Vai olhar croco. Tu vem. Croco na parada. Codilo. Meu parceiro Smith, o RG também, o Camilo, a Natália Lins, o Natália Lins, é isso aí, ó. Tá comigo também. Essa letra aí, diga, sabe? Vou pra cima. Aí vem que te avisa então. Se tu não te quis, tem quem queira. Como foi que te perdesse de bobeira? Que tá no tempo de compromisso. Lança na bola, te areca no chão. Lança na bola, te areca no chão. Lança na bola, te areca no chão. Lança na bola, te areca no chão. Agora. Enquanto menor embraça com a garrafa transparente. Enquanto menor embraça com a garrafa transparente. Escondido hoje que eu vou brotar na tua base. Fuma um e fica suave na onda que o bagulho é de verdade. Com teu corpo no meu, vou matar. Olimpia! Hoje que eu vou brotar na tua base. Fuma um e fica suave na onda que o bagulho é de verdade. Com teu corpo no meu, vou matar sua vontade. E hoje, olha, aniversário do Gabriel hoje. Vamos pra cima, Felipe. Gabriel aí no camarote. Verdade. Haja aniversário hoje no Caribe, papai. Aniversário do Gabriel hoje também. Felicidade, moleque. A noite é uma criança, só tá começando. E o bicho vai pegar. Porque eu prefiro desse jeito escondido hoje. fica à sua vontade. Hoje, e aí? Brota na tua base, fuma um e fica suave. Na onda que o bagulho. Ah, tu voltou, é? Verdade, com teu corpo no meu, vou matar sua vontade. Hoje, que tu bota na minha base, eu faço lá, consegue sua vontade. Porque eu sou assim com ela. Porque eu só ligo quando tô a fim de transar. Eu respondi, calma, não se desespera. Meu coração me proibiu de apaixonar. Só não falou nada sobre tua chutada. Teu rebolado que me faz enlouquecer. Por isso sempre quando bate a saudade, sobe o tesão e eu só penso em você então. E agora? Vem sentando, rebolando. O sentimento não vou me apegar. Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau não vai abandonar. Siga! Vem sentando, rebolando. Sem sentimento não vou me apegar. Até pode me tirar da tua vida, mas. E hoje a parada aqui, Crocodilo e Forró no 12. Meu parceiro, amigo Miro Marques. Daqui a pouquinho o bagulho doida. Aí no palco central do Caribe, Miro Marques, tudo no 12 hoje, meu pai. Segura! Ó, ó, ó! Me perguntou porque eu sou assim com ela. Porque eu só ligo quando tá pedindo. Ela tá solta de tanto que ele prendeu. Aquela boca tá procurando um cara que nem eu. Que mais reduzido, mais na mãe. Dança na pista entre quatro paredes, faz o que ela gosta. Sabe aquela sentada que ele perdeu? Moraes é o bicho, o DJ oficial do funk no Pará. Agora é tudo meu, seu coração não faz tudo. E vai quebrando, crocodilo reduzido na manha. Vambora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, vai. Brigava todo dia com a dona. O Bruta no baile toda semana. Fofoca demais, e ela acreditava. O jeito foi ter que virar o jogo, mudar meu estado solteiro de novo. Desculpa, amor, mas isso. Aniversário da Ásia também hoje, é. Não troco minha favela por nenhum. E no camarote, vai. Já fui feliz com ela. Já tá bem. GDG também. Mas e aí, Cebolinha? Favela, e os tesouros vêm em mim. Já fui feliz com ela. Fiquei com ela juntinho. Mas hoje eu sou favela. E essa fica bem de mim. O esquerdo só tem peixe. E o direito tá cheio de onça. Ai meu Deus, como é bom ser vida louca. E vai quebrando, vai quebrando, vai. De motora, o bagulho te impressiona. Ela pisa, ela olha, ela pisa, ela chora. Só para andar de navana. Ai meu Deus, como é bom ser vida louca. Traz bebida pras gatonas, deixa elas malucas. Camarote, área VIP, barulho. Crocodilo, crocodilo. O animal toca, toca tudo do Pará. E a gente vai detonando tudo. Aqui, aqui tá mais top da cidade. E o Croco tá na área. Junto com o Forró no 12. E a gente vai bem reduzido, bem na manha aqui, ó. Ordem da casa. Então bora pra cima. Na moral. Agora, agora, agora. Os caras doidos também do satélite. Tô aqui comigo. Aquele abraço. Ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. cá. Onde que é bagulho doido? Segura! Meu gerente Fabrício, sempre fechado aqui no baile do Batrés. É nóis. Aí preia a pressão. Já por aqui também, um abraço. Mais top da cidade. Onde minha produção passa bem? É Gilson Lange. Oh! Foi o Robson do corte aí, né? O cara que dá o grau no visual do Patrese. Olha esse corte aí, tipo Cristiano Ronaldo. É, presta atenção. Bagulho doido. Vamos pra cima! E o açaí da hora! Cadê o fim de lá, meu irmão? Açaí da hora! Bate o Belém no Sevilha! É o açaí da hora, meu irmão! Cadê? A gente vai comer aquele pirarucu, pai d'égua, eu tô! Aquele charque também! Aquela chapa mista lá no açaí da hora. A gente vai lá. Eu, tu, Chocolatinho, Felipe Lopes. O bagulho vai ser doido. Bora pra cima. Bora pra cima. Adriano abençoado. Basta na hora. Basta na hora. Basta na hora. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Você é gigante. Gigante. O gigante animal chegou. Então toma a dentada. É o baile do Patrese. Patrese sem tese. E aí, avisa que o top DJ do Pará já chegou. O homem do baile é quem comanda o show. DJ Patrese agora vai botar pra quebrar. Fora brincar! De sacode o Pará. Avisa que o top DJ do Pará já chegou. O homem do baile é quem comanda o show. DJ Patrese agora vai botar pra quebrar. Solta um batidão que sacode o Pará. DJ Patrese agita e bota na pressão. O homem do baile detona e bota na pressão. Vai começar! Patrese agita e bota na pressão. O homem do baile tá na área e o baile não para. E quebra tudo no Caribe e a galera vai no pique. para não, te acalma. Lá vem. Explode o bagulho. Já tá esperto, hein? Que o Patrese é o cara do momento. Vambora, vambora. Com a brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode ver, virou a nossa. Humildade é lixo, mas é renda pra ninguém. Eu vou pagar meus testes, vou multiplicar meus pés. Porque minha maior meta é deixar minha família bem. Pode ver, eu tô. Been screaming shout, say hey, hey, hey, hey, hey, hey. Oh! 13. Já sabe quem é, né? É nós. Na voz, David Super na produção. Solteiro nota. É tipo nós solteiro. Namorar não dá. Namorada não. E aí, Gustavo, Danilo? Namorada não. Eu tô no croco. do que golden. Sempre vai. Sempre tá gelado no bolso. Maloca. Bora. Consequentemente vai rolar o pente certo, tu nem indica. Essa noite vai ser foda. As vinhas daquela mais pra frente, pique o filho da corrente. Eu vou avisar quando ela olha. Se aí, joga a mãozinha pra cima. Quem vai sair daqui muito chapado hoje, joga a mãozinha pra cima também. A galera do Paysandu, a galera do Clube do Remo, mas quem tá comandando tudo é a galera do Flamengo. Eu nem sei de quem é de vocês. Esta é meu DJ pra trás e invadimos de bora comer. Comemos várias xereca, várias xereca, várias xereca. Tá ali meu top do Pará, pra trás. Tá ali meu top do Pará. Como é que é? Vai. O pra trás tá doidão, o pra trás tá doidão. Quem dera? O pra trás tá doidão, o pra trás tá doidão. Tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. Tá malucão, tá doidão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. O DJ pra trás já tá em ação. O DJ pra trás já tá em ação. É o baile mais famoso. Vamos lá. Vamos lá. Mas a verdade não sei como fazer.